¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Y que dentro del capitalismo, los grandes problemas de nuestro pueblo ya no tienen solución. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando uma nova edição do nosso podcast A Coluna. Eu sou Michele de Mello, como sempre converso com vocês aqui de Caracas, Venezuela, e me acompanha o meu fiel escudeiro, alguém que já estava com saudade, tinha tempo que a gente não compartilhava aqui um podcast juntos, é Giovanni Simon, lá de São Petersburgo. Oi, Gil. Oi, gente. Sempre prazer em ser o teu fiel escudeiro, Michele. Ai, muito obrigada, Gil. E é isso. Para todo mundo que já nos acompanha, já sabe algumas das plataformas que a gente está disponível, mas para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, nós estamos disponíveis no iTunes, no Podcast Addict, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer e também, é claro, no nosso portal acoluna.org. Aí você pode ter acesso a todos os outros episódios que a gente fez. Bom, mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o tema de hoje, a corrida internacional por uma vacina contra a Covid-19. A gente vive a maior pandemia do século, já com 24.776.000 pessoas que foram infectadas por esse vírus, o SARS-CoV-2, e 837.979, quase 838.000 falecidos em todo o mundo por conta dessa doença. Desde que foi conhecido o foco da Covid-19 em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado, justamente a pandemia passou a ser a maior preocupação nos governos e na vida de todo mundo, né, Gil? 8 meses depois, então, finalmente se anuncia a primeira vacina, nesse caso, a primeira vacina que está sendo proposta de ser registrada na Organização Mundial da Saúde, é pelo governo russo do Vladimir Putin. Mas essa corrida pela vacina também desatou aí toda uma disputa internacional. Isso poderia ser comparada a uma guerra fria do século XXI? Será? Bom, essa é uma das coisas que a gente vai debater hoje. Gil, mas tu que tá aí na Rússia, em São Petersburgo, queria que tu comentasse um pouco mais comigo, né, com a nossa audiência, com os nossos ouvintes. Como que foi esse desenvolvimento? Qual que é o histórico aí da vacina Sputnik V? Bom, o nome da vacina já diz um pouco, né, o caráter especial que esse desenvolvimento ganhou nessa geopolítica das vacinas que a gente está tendo hoje. A Rússia foi o primeiro país, né, como tu já falou, a enviar o pedido de registro da vacina, Sputnik V, no dia 11 de agosto. E agora a vacina chinesa e cubana entraram na etapa final de testes, né, só para registrar. A Sputnik V foi criada, né, pelo Centro Nacional de Investigação, Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya, né, foi usando anticorpos artificiais que impedem a reprodução desse adenovírus, carregam uma proteína que ajuda, né, nesse reconhecimento diante dos anticorpos, aumentando a imunidade ao novo coronavírus. E ela vai começar a sua vacinação em massa em setembro, aqui na Rússia, né, priorizando profissionais de saúde, professores, quem vai estar, de certa forma, na linha de frente do contágio nesses próximos meses. E a expectativa é que ela crie uma resposta imune de até 2 anos, ou seja, pelo menos por 2 anos, quem tomou a vacina vai ficar imune ao coronavírus. E a partir de outubro, nos próximos 2 meses, pretendem produzir 500 milhões de doses da Sputnik V. No entanto, só em janeiro deve ser considerada 100% finalizada os testes, né, ela vai ser já disponibilizada para o público. Porque, na prática, não que a Rússia tenha, digamos assim, queimado etapas no desenvolvimento da vacina, mas ela agrupou, né, certas etapas daquilo que é considerado os testes clínicos necessários para a validade de uma vacina. Aí todos os cuidados necessários estão sendo tomados, né? Justamente porque ela está nessa fase final de testes, somente pessoas de 18 a 60 anos vão poder receber esse medicamento. Além disso, faz parte dos processos legais, né, dentro da Rússia, essa necessidade de entrar com pedido de registro para conseguir avançar nos testes em humanos. Então, acho que isso é fundamental também para combater toda essa campanha midiática em contra e que coloca uma série de dúvidas sobre a vacina russa. Uma das coisas que, justamente, é uma das principais perguntas, né, Gil, é por que, como que os russos conseguiram desenvolver uma vacina tão rápida? Segundo os próprios cientistas do Instituto Gamaleya, né, que eles deram de declarações públicas, isso é porque o próprio instituto já estava estudando outros tipos de coronavírus e começou a estudar o SARS-CoV-2 antes de que a OMS declarasse a COVID-19 como uma pandemia global. Ou seja, né, a partir do momento que começa esse foco na China, como já estavam estudando tipos de coronavírus, eles passam, então, a estudar com mais detalhes esse vírus. E não são só os russos. A China também já vinha avançando aí nos estudos do SARS-CoV-2 e buscando, obviamente, uma vacina. A vacina chinesa se chama AD5-nCoV. Está sendo desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela farmacêutica CanSino Biologics, é o nome da farmacêutica, CanSino Biologics. E usa justamente um adenovírus debilitado, um adenovírus tipo 5, que é um tipo de adenovírus comum, do resfriado comum, para introduzir o material genético do vírus SARS-CoV-2. Então, qual que é a ideia? Justamente utilizar... Porque, bom, basicamente, acho que as pessoas que estamos acompanhando sabem mais ou menos qual que é a proposta de qualquer vacina, né? Justamente, em geral, inocular o vírus debilitado nas pessoas para que teu próprio corpo gere anticorpos para aquele vírus, né? Então, essa é basicamente a lógica por detrás da vacina chinesa e também da vacina russa. No caso da vacina russa, como o Gil comentou, utiliza um adenovírus artificial, ou seja, não está inoculando realmente o vírus SARS-CoV-2 no corpo das pessoas. Já a vacina chinesa, sim, utiliza um adenovírus debilitado com material genético da SARS-CoV-2. E em junho, essa vacina chinesa já começou a ser testada no exército chinês e teve bastante êxito. Agora, em agosto, é que foi registrada a patente. E também, assim como a Sputnik V, nesses próximos meses vão seguir os testes em humanos. E não é só China e Rússia, aqui na América Latina também já tem gente provando e anunciando uma vacina, né, Gil? Sim, e a vacina cubana, né, chamada de Soberana 1, ela é fruto de uma parceria do Instituto Finlay de Vacinas e já está em fase de testes em humanos, né? São 676 voluntários entre 19 e 80 anos. Ela usa a base de outras 4 vacinas que já existem e ela tem 2 delas são de aplicação nasal e eles esperam poder disponibilizar essa vacina ao público em fevereiro. Cuba também foi responsável por desenvolver o interferon alfa-2b, com 80% de eficácia, né, no tratamento de pacientes com Covid-19, e até a China, por um tempo, utilizou esse medicamento. Enquanto isso, né, as grandes potências imperialistas, como o Reino Unido e os Estados Unidos, seguem aumentando os recursos para desenvolver novos medicamentos e também as suas próprias vacinas, né? A candidata mais próxima a ser registrada é da empresa sueca AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, que farão testes com voluntários no Brasil, México, Argentina, e que utiliza a mesma lógica da Sputnik V, no entanto, com adenovírus reais, né, não artificiais. Justamente, essa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford foi criada com adenovírus de chimpanzés, que desenvolveram imunidade ao vírus SARS-CoV-2. Ela começou em outro período de testes, ela já teve voluntários brasileiros e também sul-africanos, e são países que agora devem desenvolver, se realmente for aprovada essa vacina, né, se a vacina realmente puder ser registrada, são países que também podem desenvolver o medicamento no futuro, assim como o México e a Argentina, que já anunciaram que vão produzir essa vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Enquanto isso, também existem outras vacinas de farmacêuticas estadunidenses, como a Pfizer e a Moderna. Justamente essa vacina desenvolvida pela Moderna já foi anunciada que deve custar cerca de $40 e $50 cada dose. Isso apesar de que não entrou numa fase final de testes, mas já tem preço. A Pfizer não falou ainda em valores, mas também já deixou muito claro que quer ter ganhos com esse medicamento. Primeiro, então, os meios de comunicação estadunidenses trataram de gerar todo tipo de desconfiança contra essa vacina russa. No entanto, logo em seguida, logo depois que a Rússia, que o governo russo anunciou que iria registrar a Sputnik V, a Johnson & Johnson, que é outra empresa do ramo farmacêutico e de produtos de cosméticos, de higiene pessoal, uma gigante, né, dos Estados Unidos, também saiu logo em seguida a anunciar que já ia começar os testes em humanos em setembro, mesmo não tendo finalizado completamente a sua etapa de provas. Eu acho que são alguns dos aspectos, né, Gil, que representam como, desde o ponto de vista científico, realmente as vacinas estão sendo desenvolvidas na Rússia, China e em Cuba, atendem os critérios rigorosos também que deve existir quando a gente está pensando em desenvolver um novo medicamento, quando existe esse cuidado em tentar desenvolver uma vacina para um vírus completamente desconhecido até agora, né, para um vírus novo. No entanto, existe toda uma matriz de opinião já sendo criada pelos meios de comunicação hegemônicos que colocam todos esses processos e todas essas etapas que essas vacinas estão passando em dúvida, né? Como se não fossem verdadeiros, ou como se realmente os desenvolvedores dessas vacinas, né, os cientistas e os governos por detrás disso, estivessem escondendo informações, quando na verdade é o contrário. No entanto, esse mesmo peso de juízo, né, de cobrança, essa mesma cobrança, a gente não vê se expressar quando a gente fala sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas por institutos britânicos ou estadunidenses, né, por farmacêuticas, por indústrias britânicas ou estadunidenses, que justamente logo depois que a Rússia anuncia a sua vacina, saem aí a dizer que não, a nossa também está quase pronta, sem necessariamente comprovar que essa vacina realmente está quase pronta. Então a gente vê que por detrás realmente tem uma certa corrida econômica, uma disputa evidente geopolítica por detrás desse desenvolvimento das vacinas. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Exatamente, né? E para trazer alguns dados, o governo do Trump anunciou um repasse de 1 bilhão a Johnson & Johnson para a produção da sua vacina. Em março, a empresa já tinha recebido US$426 milhões em incentivo. O Trump também prometeu comprar 200 milhões de doses adicionais no futuro, ou seja, a relação aí entre os grandes monopólios da indústria farmacêutica com o Estado imperialista, né? Ele segue aquele padrão, né? O Estado e os monopólios, uma relação muito mórfica já, né? Já estão muito próximos. E ao todo, a Casa Branca já destinou 9,4 bilhões para diferentes candidatos, né, de possíveis vacinas de 4 farmacêuticas, né, a Johnson & Johnson, a Novavax, a Pfizer BioNTech e a Sanofi GSK. Isso não é por nada, né? Tem todo aí um passado que está relacionado com guerra biológica, com desenvolvimento de biotecnologia, né? A Biomedical Advanced Research and Development Authority, a BARDA, que é próxima, né, adjunta ali ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, está apoiando essas pesquisas. E a BARDA tem um histórico que data desde 2003, aí, com relação com o governo dos Estados Unidos, né, Michelle? Quando a gente fala em Estados Unidos, vale sempre lembrar que nesse país, o lobby é uma atividade legal, né? E um dos setores que tem um lobby pesadíssimo dentro do Congresso, mas também do Pentágono e obviamente da Casa Branca, é o lobby farmacêutico, né? Vale lembrar que as maiores farmacêuticas do mundo são estadunidenses, e aí entra justamente a Pfizer e a Johnson & Johnson, então elas estão nessa lista. E a BARDA, justamente esse segmento aí, né, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, em 2013, foi através dessa estrutura que em 2013 foram aprovadas uma vacinação em massa contra o Anthrax, que era uma suposta arma biológica que havia sido inoculada nos Estados Unidos pelo Iraque. Acho que todo mundo lembra, né? Justamente todo o discurso do Bush em 2003, de que o Iraque supostamente estaria desenvolvendo armas biológicas, armas químicas contra o mundo. Algo que anos depois foi comprovado que era mentira, né? Que era toda uma farsa criada pelo próprio governo dos Estados Unidos para atacar o Iraque, mas também, e é justamente aí onde a gente quer chegar, para desenvolver esses novos medicamentos internamente no país. Justamente uma das empresas que tem esse lobby fortíssimo junto com a BARDA, com esse segmento aí do Departamento de Saúde do Estado dos Estados Unidos, ela tem uma relação direta com a BioSoluções Emergentes, que é uma outra empresa, uma das grandes empresas financiadoras desse lobby farmacêutico nos Estados Unidos. E cientistas da BioSoluções Emergentes foram, em 2003, porta-vozes dessa suposta arma química contra Saddam Hussein. E são os mesmos que agora denunciam que a Covid-19 seria uma criação de um laboratório chinês em Wuhan. E justamente um laboratório chinês que tem cooperação com outro laboratório nos Estados Unidos que está vinculado ao Pentágono. Então a gente vê que, novamente, né, os Estados Unidos se utilizam de um discurso de arma biológica para atacar adversários políticos. Isso também ficou evidente quando nessa semana que a gente está falando aqui, na última semana de agosto, o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, emitiu sanções contra o Instituto Gamaleya, que é um principal desenvolvedor da Sputnik V, e também contra o governo chinês, direcionado a esses institutos científicos que estavam desenvolvendo a vacina chinesa. Então, justamente dizendo que eles estariam desenvolvendo uma arma química e não uma vacina contra a Covid-19. Isso é claro depois, né, vale lembrar, isso tudo depois de dizer que a vacina russa e a vacina chinesa só tinham avançado porque haviam roubado informação da Universidade de Oxford, o que a gente vê, se a gente for acompanhar o discurso público aí dos Estados Unidos e dos grandes meios de comunicação que apoiam, obviamente, né, essas potências imperialistas, a gente vê que o próprio discurso ele é completamente dissociado, né? Porque primeiro assumem que teoricamente os chineses estariam roubando informação sua e em seguida afirmam que não, que na verdade eles estão desenvolvendo uma arma química, o que é um absurdo. Mas enfim, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, além dessas vacinas que a gente já comentou, existem 29 vacinas sendo estudadas em vários lugares do mundo. E 6 estariam nessa fase 3, que é como a fase final de testes em humanos, justamente para começar o período de distribuição, de comercialização. Enquanto isso, outros 138 estudos estão numa etapa pré-clínica, que seria justamente esse período de investigação dentro dos próprios laboratórios, né? Não existe, não começam ainda a começar com testes em animais ou em seres humanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para ser considerada uma vacina segura e para ser registrada, oficializada pela OMS, o medicamento deve ter uma resposta imunológica de 90%. Ou seja, todo mundo sabe que qualquer vacina que a gente toma, desde a gripe comum até, obviamente, nesse caso da SARS-CoV-2, as vacinas, justamente por ser o vírus inoculado, o vírus debilitado, inoculado no nosso corpo, ele pode gerar uma série de efeitos colaterais, né? Inclusive pode gerar sintomas leves dessa mesma doença, né? Entre eles, dos que já foram anunciados aí da vacina contra a Covid-19, as pessoas têm dor de cabeça, um pouco de febre, cansaço. Em alguns casos podem até chegar até diarreia, por exemplo, que fazem parte justamente dessa resposta imunológica do próprio corpo ao ter contato com esse vírus que está sendo inoculado. Agora, o que garante que existe um 90% de proteção são justamente esses testes em humanos, né, para saber em qual quantidade do vírus você pode administrar em cada vacina, ou então se justamente a lógica por dentro da própria estrutura aí desse medicamento, se ela realmente está sendo eficaz para aumentar a resposta imunológica ou se pelo contrário, né? Se o corpo não tem conseguido, o corpo dos seres humanos, em geral das pessoas, não está conseguindo responder. Então, apesar de que é isso, a gente observou nesse último período, né, Gil, acho que e é importante reconhecer isso, um avanço tecnológico e científico muito acelerado, justamente pela necessidade mundial de dar uma resposta a essa vacina, obviamente, o capitalismo na sua fase superior não iria deixar isso passar de maneira tranquila e de maneira amigável, e principalmente, né, nesse momento de pandemia global, encarar essa corrida científica de maneira solidária. Pelo contrário, né, o que a gente vê é justamente a disputa para ver quem vai chegar antes. Exatamente, e também a gente vai ter aí a comodificação da mercadorização, né, das vacinas, né? Então vai se criar todo um mercado de vacinas em que os países vão correr para tentar reservar, né, porque o mercado hoje está sempre baseado na especulação, né, daquilo que é possível produzir no futuro, né, e quanto que eu consigo adiantar com o preço atual, repassando recursos para isso. Alguns países, né, países membros da ONU, assinaram um acordo para que a vacina ela fosse um bem comum, né? A China e a Rússia reiteraram que se as suas vacinas forem eficientes, né, na imunização, eles vão distribuir a fórmula como um bem público, né, para que seja produzido em diversos laboratórios. No entanto, né, os Estados Unidos já tiveram uma reserva de mercado de 100 milhões de doses. Foram lá e já compraram 100 milhões de doses antes mesmo delas serem produzidas, né, para beneficiar o seu próprio mercado, seu próprio país. A União Europeia já encomendou 100 milhões de doses à AstraZeneca Oxford, né, 200 milhões à Johnson & Johnson, e com a possibilidade de dobrar o pedido, né, de 225 milhões à farmacêutica alemã CureVac e 300 milhões à francesa Sanofi. O Conselho Europeu, né, ele afirma que pretende garantir vacina para todos, mas, né, a população do bloco europeu, né, de toda a União Europeia, é de 446 milhões de pessoas. E aí tem, né, o Reino Unido, que também acabou, né, de sair da União Europeia, mas também está nessa corrida. Como todo império, o Reino Unido não ficou atrás nessa preocupação em conseguir ter a sua reserva de mercado dessas vacinas, né? Inclusive, o país foi denunciado pela ONG Global Justice Now por fazer essa reserva de mercado. Isso porque o governo britânico havia anunciado um contrato de 60 milhões de doses com a empresa GlaxoSmithKline, que é uma empresa britânica e que está trabalhando em parceria com essa francesa Sanofi. Além disso, já havia também assinado um contrato para outras 100 milhões de doses com a Universidade de Oxford, outras 60 milhões de doses com a sueca AstraZeneca, outras 30 milhões de doses com a Pfizer e outras 60 milhões de doses desse medicamento com outra empresa francesa, a Valneva. Totalizando, então, 310 milhões de doses para uma população de pouco mais de 60 milhões de pessoas. Então, justamente por isso que o governo britânico foi denunciado por essa ONG, porque é uma evidente aí reserva de mercado que sobrepassa quase 5 vezes a população britânica, quando, na verdade, foi assinado junto com a ONU, era justamente essa proposta de que seria um bem público e de que, principalmente, né, os países emergentes, enfim, os países com menor desenvolvimento econômico deveriam ter certa prioridade para ter acesso a esse medicamento, justamente para melhorar a resposta imunológica e diminuir os contágios nessas regiões que têm mais carências econômicas e também, obviamente, da sua estrutura sanitária. Mas, enfim, com esses dados, com esse panorama inicial, a gente finaliza esse primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai continuar discutindo justamente o que está por detrás de toda essa disputa e essa corrida em torno da vacina, se realmente a gente pode comparar esse momento com uma guerra fria do século XXI. Fica aí com a gente, que a gente já volta. Morte da ditadura! Não, senhor! Você morte da ditadura! Tudo na Globo é tendencioso e manipulado, e manipulado, e manipulado. Já voltamos no nosso segundo bloco do podcast A Coluna, no dia de hoje, debatendo a corrida mundial em torno de uma vacina da Covid-19. Gil, mas nesse momento a gente já tem aí o anúncio, pelo menos, de duas vacinas que estão em fase final de teste, como a gente comentava no primeiro bloco, que é a vacina russa, Sputnik V, e a vacina cubana, a Soberana 1. Mas por que o mundo todo tem tantas dúvidas, então, sobre a efetividade, se a gente acaba de detalhar aí no primeiro bloco todo o processo de como que foram reconhecidas essas vacinas e todo o processo que passaram esses medicamentos até chegar nesse anúncio de fase final? Bom, a resposta para por que existem tantas críticas, né, à vacina cubana e à vacina russa, né, é que existe um grande recalque aí do imperialismo, não há inveja, pela vantagem política e econômica que essas vacinas vão prover a esses países, né? Então, o Sputnik V, além de ser mais rápido, né, ter ficado pronto mais rápido, ter esse registro mais veloz comparado com as outras vacinas desenvolvidas nos países capitalistas imperialistas centrais, ele também tem uma base artificial, né? Então, ele provê uma resposta de imunidade mais longa do que a vacina da Oxford, que é, se baseia nas cepas virais 5 e 26 do adenovírus. Então ela tem essa efetividade, isso dá moeda de troca, dá poder de barganha, poder diplomático para a Rússia, para a China, para Cuba, no sentido de ter mais aliados, né, de conseguir fazer uma corrente mais forte, né, que vai driblar as tentativas de bloqueio, de sanções dos países imperialistas. Então outros 5 países, né, entre eles o Brasil, estão habilitados para produzir a vacina russa, né? E tanto o López Obrador, né, o presidente do México, como o Maduro, já afirmaram que, né, que os seus países vão ser um dos primeiros a provar, a testar, né, a Sputnik V, né, utilizar na imunização das suas populações. E que os próprios presidentes serão os primeiros a utilizar a própria vacina. Os próprios presidentes, né, os chefes de Estado, vão ser os primeiros a utilizar essas vacinas. E os Emirados Árabes, né, já em outra parte do globo, Emirados Árabes, a Arábia Saudita e as Filipinas também vão fazer testes com a vacina russa. E isso vem de todo um histórico político e social, né, da época da União Soviética, né, Michelle? Exatamente, Gil. Acho que a gente não pode perder de vista justamente o histórico de desenvolvimento científico e tecnológico que a Rússia hoje, né, tem, justamente por todos os anos de desenvolvimento científico e tecnológico extraordinário também, né, que representou a União Soviética. Se a gente tiver essa comparação, inclusive nesse período, com qualquer outro país do mundo, a Rússia deixa de ser um país semi-feudal para se tornar uma potência, justamente porque num período socialista houve um desenvolvimento das potencialidades humanas extraordinário, né? Eu acho que essa é uma das principais provas de como o socialismo, sim, é um sistema político, social e econômico superior às disputas capitalistas. Justamente, a Rússia, como também vivia nessa constante, depois do período pós-guerra, a União Soviética, como vivia nesse período constante de disputa e também de Guerra Fria, além do que foi a corrida espacial, também existia um desenvolvimento muito grande, muito expressivo da tecnologia e do conhecimento científico, da produção científica no país. Em 1958, cientistas soviéticos é que aprimoraram a base de uma vacina contra a poliomielite, que foi, nesse momento, disponibilizada por um cidadão polaco-estadunidense, o Albert Sabin, já que nos Estados Unidos não houve qualquer tipo de recepção, né, desses estudos que ele já havia feito. Então ele disponibiliza isso para cientistas soviéticos e é justamente a União Soviética o primeiro país no mundo a conseguir erradicar, a declarar um território livre da poliomielite. Já em 1967, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou um programa de vacinação mundial contra a varíola com um medicamento que havia sido elaborado 10 anos antes na União Soviética, que já havia sido colocado em prática na União Soviética. Então, por mais que exista aí uma série de questionamentos, que também são importantes, né? Eu acho que nenhum tipo de medicamento seja lançado aí no mundo, principalmente quando se trata de um vírus que até agora era desconhecido pelo mundo, era desconhecido pelos cientistas em qualquer parte do globo. Claro que vai gerar algum tipo de insegurança, algum tipo de desconfiança, e acho que é importantíssimo também que a gente desconfie e questione, né? Seja de quem vier, seja da Rússia, de Cuba ou mesmo dos Estados Unidos. No entanto, a gente tem outro bloco também, né? Existem dois pesos e duas medidas, porque essa mesma desconfiança reproduzida pelos meios de comunicação e também por alguns cientistas aí que são porta-vozes de institutos supostamente renomados dos Estados Unidos ou do Reino Unido, esse mesmo critério não se aplica quando a gente analisa os medicamentos que estão sendo desenvolvidos pelos Estados Unidos ou por instituições britânicas, instituições francesas, quando na verdade é isso. Não só a tradição científica russa nos dá, digamos que uma bagagem aí que transmite um pouco mais de segurança, mas todo o processo transparente, inclusive, né, de desenvolvimento dessa vacina pode transmitir um pouco mais de segurança ou de confiança. Mas eu acho que é isso. O que a gente buscava discutir nesse episódio de hoje é justamente que existe muito mais por detrás dessa busca pela vacina, né? Além, é claro, da necessidade de se buscar uma imunização a esse vírus que já matou quase 1 milhão de pessoas, né, em todo o mundo, e já infectou mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, além de ser uma resposta urgente, que que os próprios cientistas e que o mundo, né, precisa dar contra esse vírus, também existe certamente uma disputa política e econômica pela hegemonia dessas potências imperialistas a nível mundial, né? Os Estados Unidos, a gente já vem comentando isso em outros episódios, os Estados Unidos, pela primeira vez aí no último século, inclusive, acho que a gente pode dizer, vê novamente a sua hegemonia afetada, a sua capacidade de ser a potência principal no aspecto econômico e de coerção política e logo militar, vê novamente essa possibilidade de hegemonia sendo ameaçada pelo avanço econômico, tecnológico da Rússia e também militar, e também pelo avanço econômico, tecnológico e militar da China. Então, essas disputas em torno da vacina também têm como transfundo aí tudo que a gente já tem discutido até hoje sobre a decadência do Império Estadunidense. Exato, né? E isso também está gerando uma grande polaridade, né? Uma grande tensão que está recuperando essas divisões entre Oriente e Ocidente no mundo inteiro, né? Essa divisão também de época de Guerra Fria, né? Que está se ensaiando novamente dessa maneira. E isso também está ligado com o cenário interno dos Estados Unidos, né? Tem uma disputa eleitoral bastante acirrada acontecendo no interior dos Estados Unidos. Tem uma tensão social explosiva, né? Como a gente viu aí com relação aos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Isso tudo está se misturando com um ataque muito agressivo do Donald Trump à China, né? Inclusive afirmando, né, que se o Biden for eleito, ele vai render, né, os Estados Unidos à China, né, fazendo toda uma retórica de que o mundo está realmente novamente dividido entre, né, os comunistas malvadões asiáticos, orientais e os grandes heróis ocidentais, né, nos Estados Unidos. Então, ter todos esses ingredientes para ter um caldeirão mundial, né, frente à pandemia, à crise do capital que não começou com a pandemia, mas que foi agravada drasticamente por ela, né? Então vai ser uma crise sem precedentes na história da humanidade. Pode ser muito perigosa. Até porque, né, Gil, não é à toa que no meio de toda essa disputa em torno da vacina, dessa retomada, dessa polaridade aí em dois mundos, do Ocidente e Oriente, o Donald Trump já vem aí algumas semanas, meses, inclusive, a gente pode dizer, anunciando, e sem nenhum tipo de prova, de que a China e a Rússia estariam desobedecendo tratados nucleares. No caso, a China supostamente estaria se utilizando de maneira nigerencista, segundo os Estados Unidos, do Mar Meridional, para conseguir ali começar a fazer novos testes de mísseis e de armas nucleares. E a Rússia supostamente estaria fazendo testes também de mísseis e de armas nucleares nos seus territórios, quando, na verdade, não existe nenhum tipo de prova, né? Até agora são apenas declarações dos Estados Unidos que, como a gente já viu em outros episódios da história, primeiro declaram essas coisas, né? Fazem declarações graves sem nenhum tipo de prova para justificar o seu rompimento com esses tratados nucleares e a sua retomada da atividade nuclear, né? O Donald Trump já fez isso para romper tratados nucleares com a Rússia agora, nesse ano, e tentou retomar justamente os exercícios nucleares, no entanto, foi impedido pelo Pentágono. Isso também acho que faz parte aí dessa disputa interna dentro do establishment dos Estados Unidos de cara aí a um processo eleitoral em novembro que Trump, segundo todas as pesquisas, poderia perder, né? Então acho que já existe também um processo de reacomodação das forças internas dentro do establishment estadunidense, visto que talvez em novembro, ou muito provavelmente em novembro, haverá uma vitória democrata, né, do Partido Democrata. Então, acho que no final é isso. A gente vê como novamente o Império utiliza de todas as suas artimanhas e de todos os seus braços coercitivos para, obviamente, não perder a sua posição como maior potência mundial, para conseguir, dentro de uma crise que é estrutural do sistema capitalista, aumentar suas margens de ganho, né? Aumentar a sua capacidade de reproduzir capital e de acumular capital, né? Que é justamente nesse processo onde a gente está, de monopolização, que é uma característica dessa fase superior do capitalismo, que é, né, caracterizada como imperialismo. E assim, acho que a gente chega ao final, então, desse episódio do nosso podcast A Coluna. Muito obrigada a todos e a todas que seguem nos acompanhando. Lembramos que a gente tem novas metas na nossa campanha de financiamento, né, Gil? Isso, a gente tem uma nova meta, né, para a gente conseguir profissionalizar o nosso podcast, profissionalizar o nosso portal, né, dar maior frequência, de a gente conseguir contratar, né, um profissional que vai trabalhar de forma integral com isso, né, e por isso a gente está estabelecendo uma nova meta, né, de arrecadação mensal financeira de R$ 3.200 para poder financiar o pagamento desse profissional. Então, fica aí o convite, né, de quem puder, quem quiser apoiar o nosso projeto, né, de contribuir com a correção da estratégia da esquerda brasileira, né, no sentido de uma estratégia revolucionária, pode apoiar, né, com qualquer valor a partir de R$ 2 através do Apoia-se. Né? É só acessar lá no apoia.se/acoluna e começar a contribuir com a gente. E a música de hoje é Tiomnaya Noche, de Mark Bernes. Um abraço a todos e até a próxima. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь.